Informações, esporte, energia positiva no ar, 1240 kHz. Essa é a frequência do sucesso. Rádio Iracema. 7 minutos agora para 7 horas da manhã, uma ótima manhã desta quarta-feira para você de Cunha, Porã e toda a região. Estou fechando por aqui o programa da madrugada de hoje, desejando um bom dia para você, uma excelente quarta-feira. Só para finalizar por aqui. A Rádio Iracema de Cunha Porã passará a integrar a rede Catarinense de Comunicação Cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. A prova de campos. Cooperar. Compartilhar. Santa Catarina. Cliente do supermercado Schnorr é cliente satisfeito. Exposição facilitada nas mercadorias, seções de frutas e verduras, de material de higiene e limpeza, também seção de brinquedos, utilidades domésticas, açougue e padaria. Quem vai até o supermercado Schnorr compra tudo o que precisa em um só supermercado. Entregas a domicílio e o melhor atendimento. Tudo isso só podia ser no supermercado Schnorr, na rua Espírito Santo, em Cunha Porã. A Bicholândia e a Agropecuária Bendelin estão em novo endereço, na Avenida do Comércio, 1498, esquina com a Rua Imperatriz Leopoldina, antigas instalações da loja Trenebol. Aqui você encontra homeopatia da Curantur para tratamento e prevenção de mastites, aumento de imunidade, diminuição de células somáticas, aumento de fertilidade, promotores de crescimento de bezerras e controle de prevenção de verminoses, uma linha completa de medicamentos diferenciados sem descarte do leite e nem residual na carne. Na mesma linha de homeopatia, temos tratamento para o seu pet cardiopata, com problemas de pele, de rins, de articulações e tratamento de verminoses e pulgas. Teremos o maior prazer de receber o amigo cliente em nosso novo endereço. Aquele abraço pessoal da JF Auto Center, cuidando bem do seu carro. Então, falei para vocês, JF Auto Center, aqui a luta aqui, pertinho aqui, vale o quarto, até se Deus auxilia em pessoas do nosso amigo de acertão. Como que? Para facilitar o trabalho de limpeza, as lavadoras e roçadeiras de fios tornaram as atividades muito mais simples e eficientes. E com os acessórios certos, elas podem oferecer ainda mais praticidade. Potência e eficiência das ferramentas de fio e a assistência técnica especializada você encontra nas máquinas online. Sempre prontos para atender melhor ao amigo cliente. Avenida Brasil, número 1692, Centro de Palmeiras. Fone 3647-0057 ou 3147-0209. É comum no Dia das Mães os filhos fazerem surpresas às suas mães, dando presente ou organizando atividades que demonstram toda a admiração que sentem por ela. Em tempos de pandemia, em vez de promover encontros de família, invista em outros tipos de surpresa e vele pela saúde da sua mãe. Presentei ela com lindas novidades do outono e inverno da Casa Pedro. São peças únicas, lindas, que vão fazer a diferença nesse dia. Casa Pedro, a loja da família. Na Avenida do Comércio, em Cunha Porã, fone 3646-0173. As agora é 5 minutos para as 8 agropecuárias agricampo. Repetindo, né, Magali? Chegou já, menino. Chegou já, menino. Ali na agropecuária, agrocampo. Daqui a pouco, é a agrocampo completa da Copa também. 364-634, 364-634, AS9-88-29-29-21, Agropecuária Agrocampo, sempre à sua disposição. E lembrando, é o projeto, lembrando, chegou o Valedir, esse filho, hora de retirar. Miguel Marques, sonho do bar. Olhando a porteira, com o barulho de...